As próprias mãos, a vida ele me deu. Como não o adorar se ele me faz despertar? Todo dia eu lembro que ele está comigo, mesmo quando chego a errar, sei que vai me perdoar. Nunca seu amor a um de seus filhos. Quem mais é filho desse Deus? Grita, eu sou. Quem mais é filho desse Deus? Grita, eu sou. Quem mais é filho desse Deus? Grita, eu sou. Quem mais é filho desse Deus? Grita, eu sou. lá.